Alô? Alô? Alô, Rafael? Pois não, sou eu. Rafael! Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Quem é que tá falando? Oh, que prazer falar com você. Aqui é o Nico. Nico? Nico de onde, Nico? Nicolau. Ah, Nicolau. Pô, Nicolau, cara, eu sou o São Nicolau, Rafael. Pô, não tá reconhecendo minha voz? Foi me ver no shopping quando era criança. Me lembro bem. Sentou no meu colo. É, isso aí, Papai Noel, que prazer falar com você. Não esperava a sua ligação. Pode me chamar de Nico, não sei me chamar de Papai Noel não, porra, a gente é amigo, porra. A gente é amigo, caralho. É que foi uma surpresa, sabe, senhor Nico? Não, que senhor Nico, porra, a gente é amigo, caralho, te dei bala, porra. Me contou o segredo lá, falou que você queria o autorama, porra. Aliás, eu não ganhei aquele autorama, eu ganhei só as balinhas. Ah, você podia ter sido, Rafael, que entre a gente, cara. Porra, você podia ter sido um menino melhor, né, caralho? É, tá certo, olhando por esse ângulo, Nico. Porra, você sacaneava pra caralho, sacaneava todo mundo, sacaneava as meninas, sacaneava sua mãe, sacaneava seu pai, hã? É, não é? Tá certo, tudo bem, eu fico sem o autorama. A professora, aquele ano, Rafael, a professora foi demitida por sua causa, tá sabendo? Eu acho que a gente não precisa mais falar sobre o autorama, Nico. É, por que que você ligou mesmo? Então, Rafael, eu tô com um problema aqui, cara, e... Eu achei que eu precisava te ligar, porque eu tô há milênios esperando esse momento acontecer. E finalmente aconteceu. Finalmente essa porra aconteceu. E é bom, Nico? É uma coisa boa que aconteceu? Olha, pra mim é bom, porque eu vou pra casa. Quando acabar, eu vou pra casa. Vou dar uma descansada, vou dar uma relaxada. Eu vou assistir América e Bangu, de 1985. Goleada do América em cima do Bangu. Bangu era time de primeira divisão. Puta, cara. Aquilo é que era futebol carioca, meu irmão. América Bangu. Grande Bangu. 85. Quando acabar aqui, eu vou acabar aqui, vou desligar aqui com você. Vou pra casa, vou abrir uma Antártica e eu vou assistir América Bangu 1985 tudo de novo. Legal, Nico, mas do que a gente tava falando mesmo? Ah, agora me chamou de Nico. Agora gostei. Agora me chamou de Nico. Ô, Rafael, é o seguinte, cara. Eu tava aqui. Você sabe que eu vejo a porra toda, né? Eu vejo toda a merda que acontece. Tudo que tá rolando aí, eu vejo. Você sabendo, né? A porra toda, tudo assim? A porra toda, pô. Você nunca ouviu falar, nunca ouviu a musiquinha, caralho. Ele enxerga tudo que todo mundo faz, pô. Você tá sendo bom, você tá sendo ruim. Eu vejo a porra toda, cara. Imagina como é a minha vida. É, não deve ser fácil, Nico. Eu reconheço muito esforço aí da sua parte e te parabenizo. É, por isso que eu te liguei, meu irmão. Agora pesou pra valer. Agora acabou, cara. Agora fudeu. Fudeu a porra toda. Caraca, o que que fudeu? Agora fudeu tudo. Tudo? Tudo? Tudo, fudeu. E eu vou te dizer mais, Rafael. Vou te dizer mais, porque é por isso que eu tô te ligando, que a culpa é sua. Minha? Você colocou a última pá de cal nessa história, cara. Não, eu preciso confirmar com você. Eu tava um pouco atrasado nas coisas aqui, no relatório aqui da humanidade. Dia 14 de setembro de 2019, no sábado, você estacionou o seu carro, igual o seu nariz, né? Não é assim que você faz, às vezes, vamos falar a verdade aqui, né? Já é motivo suficiente pra não ganhar aquele autorama, não é mesmo? Ô, Nico, às vezes a gente tá com pressa, né? Estacionou essa banheira toda torta na vaga. A vaga é reta, põe o carro torto. E você travou o carro da Dona Guilhermina 302. Mas a Dona Guilhermina... Não, Nico, peraí. A Dona Guilhermina não sai muito de casa. Não interessa. Não interessa, pô. A Dona Guilhermina é uma senhora. Senhora bondosa. Ajudou os pobres. Leva arroz com rabanada pro porteiro noite de Natal. Se você chegou até aqui... Se a gente não teve essa ligação antes... É por causa de pessoas como a Dona Guilhermina que o senhor travou o carro. Oh, desculpa aí, Nico. Pois bem, o senhor travou o carro da Dona Guilhermina, ela ligou pedindo carecidamente pro senhor descer e tirar o carro da garagem, né, pra poder sair. Ela ia ver o neto dela na natação. E você, Rafael, eu tô vendo aqui, eu tenho um vídeo aqui da segurança, tô vendo aqui, você na sala, cutucando o dedão do pé. Ah, é delícia, né, cutucar o dedão do pé. Não é, eu tenho que assistir, sou eu que assisto isso, Rafael, eu fico assistindo isso aqui, cara. Porra, meu irmão, você fica aí cutucando essa unha feia, eu fico vendo. Você vê em close assim? Às vezes eu dou um close, né, eu quero ver o que tem lá. Mas ó, você ficou assistindo o vídeo do Pelé jogando o botão? Eu acho que, bem, as coisas acontecem, né, e nem sempre... A gente faz o que a gente se orgulha de fazer. Ah, pois é. isso aí, Rafael. Vou ter que cancelar a humanidade por sua causa. Não, peraí. Eu sei que eu errei. Eu errei de travar o carro da dona Guilhermina. Eu achei que ela não ia sair naquele sábado. É, a vaga é reta. A vaga é reta. Põe o carro reto, caralho. Mas, Nico, eu só tava terminando de ver o vídeo. O Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Ele tava jogando futebol de botão. Talvez ele fosse o maior jogador de botão de todos os tempos. Eu sei, é bom o vídeo, né? É bom demais. Ele joga o Palmeiras, é bom demais. O que eu queria entender é de que forma que isso cancela a humanidade. Eu acho um pouco radical. E eu queria me defender. Dizer, eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas eu fiz coisas boas também. E eu fiz coisas boas que o senhor viu na sua super tela monitor maluco de LCD do mundo todo. Não. Mas... Não é isso não, é uma televisãozinha, preto e branco. Eu fiz pra todo mundo ver no GugaCast. Já no finalzinho do ano passado, a gente fez o Rei Minos, que era um extra. A gente não precisava fazer e a gente fez pra todo mundo se divertir no final do ano. Rei Minos foi legal. A gente fez um programa ao vivo de carnaval, que a gente abraçou todo mundo que quis abraçar a gente tirou selfie e foi sincero. Não foi só pra fazer cera, a gente queria mesmo fazer aquilo. Foi muito legal. Foi legal também. Tava lá, eu vi. Caico Raine tava lá. Aqui no GugaCast, o Guga fez o Letra e Música, fez com Nenhum de Nós, Pato Fu, Raimundos. Raimundos eu gosto. Você gosta, né? Pois é, Fresno, Scalenes, Edgar Escandurra. E agora vai ter com Pixies, cara, com Pixies. A gente fez o programa A Vida Imita a Arte. Rapaz, esse programa, rapaz. Programa bom demais. Ele permitiu que os ouvintes fizessem uma reflexão sobre o significado das obras cinematográficas em suas próprias vidas. É bom Olha demais. Isso, Nico. É bom demais esse programa. Mas esse nome é uma merda, hein? A Vida Não, Imita esse Arte. Nome é maravilhoso. Podia ter pensado 2 segundos no nome, hein? A Vida Imita a Arte. Nome de merda pra caralho. Ah, a gente tava com pressa. Filho da porra. A gente precisava soltar o programa. Eu sei. Mas... O programa da máquina de lavar, que o cara falava que ele escorregou pelo vidro como um verme escorrega da goiaba. Esse programa foi engraçado demais, Casagal. Os meninos moravam no meia. Quer saber uma coisa engraçada? É. Eu dei um autorão pra esse menino. É, eu acho que ele mereceu. Eu dei um autorão desse menino, ele tava na máquina de lavar, que é muito engraçado. Então, Nico, como ano. Você vê tudo, eu acredito que você veja também o grupo secreto, exclusivo para os assinantes do GugaCast. E teve muita coisa legal lá também. É, eu sei, Rafael, mas é meu trabalho, cara. Eu quero ver esse jogo, porra. Tô esperando um tempão aqui pra ver esse jogo de novo, porra. Tá gravado lá. Gravei em Betamax. Vamos fazer assim, eu também sou fã de Betamax. Vamos fazer assim. Você não cancela a humanidade. Você esquece meu autorama, pelo menos até os 60 anos, depois, não sei. E a gente combina de ver América e Bangu em 1985 pelo Campeonato Carioca aqui em casa. Eu tenho um videocassete Betamax também. A gente assiste aqui, abre uma Antártica. Sabe o que, que tem aqui também? Amendoim japonês. A gente pode comer amendoim japonês e assistir o jogo comentando, né? Porque não dá pra ficar parado. É gostoso, mas não vai dar, Rafael. Eu vou ter que cancelar aqui. Não cancela a humanidade, bom, Nico. Foi um prazer falar com você, falar com um humano pela última vez. Então, obrigado. Então, é isso aí. Eu vou até lá, tá bom? Então, eu quero... Não, espera. Espera, Nico. Não desliga. Volta aqui, cara. Eu tenho um argumento definitivo. Especial de Natal 2019. Você vai ficar sem? Eu tava, é sobre mim, né? É sobre você, Nico. Só sobre você, cara. Eu tava querendo ouvir isso aí. Vamos lá, cara. Não cancela. Espera mais um pouco. E eu prometo que eu não tranco mais o carro da dona Guilhermina. Vai ter análise musical? Vai ter análise musical. Tá bom, então. Ah, yes! Eu não vou cancelar, mas você fica ligado a próxima vez aí com a dona Guilhermina. Interfone rápido aí. Não, pode deixar. Eu vou me comportar, Papai Noel. Obrigado, hein? O senhor não vai se arrepender. Papai Noel, quer dizer, caralho, você porra. Não vai se arrepender, Nico. Que Nico, porra. Tá bom. Valeu, tá bom, Nico. Rafael. Tá bom, meu querido. Deixa eu ir lá, que agora eu tenho uma coisa pra fazer. Grava o seu programa aí. Eu vou lá e a gente se fala, tá bom? Beleza. Um valeu, abraço, cara. Meu valeu. Querido. Alô? Valeu, abração. Alô. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast especial de Natal! Esse barulhinho aí vai ficar o programa inteiro. Aqui estão aqui comigo, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E Caio Corraine. Ho, ho, ho, olá, personas. O que vocês acham de eu ficar sacudindo esse barulhinho o programa inteiro? Eu acho que você vai parar em 15 segundos depois de achar que é uma péssima ideia ficar balangando o braço durante uma hora e meia. Sem contar que você não vai conseguir separar do meu microfone, então o que a gente fez aqui tá feito. Não é dá verdade. Pra voltar atrás. Ainda bem que ninguém errou. Não, ok, chega. Esse é o som do Natal, porque esse é o episódio especial de Natal de 2019. O nosso último episódio da temporada. Season finale. Acabou! Acabou. Pode levantar a placa, acaba juiz, que acabou. Não tenho até empatar. Vamos todo mundo pra casa. Já era, acabou. Se não fez gol, não faz mais. Agora só no carnaval. Nesse episódio, a gente vai ter uma história de se Papai Noel existe ou não. A gente vai ter uma história de final de ano em que tudo deu errado, porque isso é um especial de Natal, mas a gente fala do Réveillon também, né? Que é como se fosse um puxadinho do Natal. E a gente vai ter uma história dos fantasmas do Natal passado, é isso mesmo, Rafael? A gente vai ter um conto de Natal? De alguma forma, sim. Ok. Eu não sei que histórias são, foi o Rafael que escolheu e ele que escreveu esse resumo aqui. Mas a gente vai falar tudo isso. E aí, cara, a gente vai contar essas histórias, a gente vai fazer umas piadas. E aí, acabou, cara. Esse é o último episódio da temporada. Acabou. A gente vai tirar umas férias, certo, Caio? Certíssimo. A gente vai tirar férias até o carnaval do ano que vem. A gente vai publicar especial de férias, a gente vai publicar o Manacão. Sim, o que é o de sempre, né? O de sempre, mas tem uma... Fica ligado no feed, vai ter sempre coisa rolando e tal, mas a gente vai estar recordando, recordar é viver. Mas vai ter uma coisa que não vai parar. Essa coisa que não vai parar é o conteúdo do grupo secreto do GugaCast só pra quem assina com o PicPay. Vixi. Aê, PicPay! Cara, eu recebi um e-mail hoje. PicPay vai lançar cartão? Vai ter o cartão no PicPay. Caraca, eu fiquei maluco. Eu olhei assim e falei, meu, caraca, não para de crescer. É, então. Vai ter o cartão no PicPay. O PicPay agora também você consegue sacar dinheiro no banco 24 horas sem taxa. E você também consegue mandar um pedido de pagamento. Quando você divide a conta com alguém, a pessoa esqueceu de pagar pelo PicPay, aí você manda, ô, me pique, paga aí. Entendeu? Você pode fazer isso agora. Podia aparecer uma imagenzinha do seu barriga, assim, com a mão estendida. Paga o aluguel. Mas a melhor coisa do PicPay é que ele devolve as 15 pratas da primeira mensalidade do GugaCast, ou seja, sai de graça e você pode ouvir todo o conteúdo que a gente vai fazer aqui na semana de Natal. E nessa semana a gente vai falar sobre Natal nas casas de estranhos. A gente vai fazer um compêndio, um almanaque dos natais brasileiros. Como é que seria o nome, Rafael? A etnografia dos natais. Então eu quero que você assine o grupo secreto do GugaCast, não só para poder ouvir, como para também participar com o seu comentário descrevendo o seu Natal ou o seu Natal na casa de estranhos lá no grupo ou também no Olo. Mas se você assinar, você, além de receber as 15 pratas da primeira mensalidade de volta, você pode ouvir tudo que tá lá. Todos os 700 conteúdos exclusivos que a gente fez lá ao longo desses 3 anos estão lá disponíveis. Você pode ouvir tudo de uma vez se você quiser. Não tem problema. Aproveita que a gente vai estar de férias e aí você ouve essas coisas todas. Ouve tudo que você quiser lá. Uma outra coisa, só para quem assina o PicPay, é o JujubaCast. Vocês lembram? Ô, Jujuba. Delícia. Maravilhoso. JujubaCast é quando a gente faz um episódio especial para o grupo secreto, porque a gente vai pegar conteúdos secretos e revelá-los na nossa coletânea no feed. Aí, como não seria justo a gente deixar os nossos assinantes sem conteúdo novo, a gente posta um conteúdo exclusivo inteiro lá. Então, assim, durante essas férias vai ter muita coisa rolando lá. Agora é um momento excelente para você assinar o grupo secreto. E é só você em gugacast.com/assine. Lá tem tudo explicadinho. Como você assina pelo PicPay, como você assina quando você é internacional, quando você assina pelo Android, pelo iPhone. Eu quero ver pelo Olo, quero ver pelo Facebook. Tá tudo escrito lá. gugacast.com/assine. Assina com o PicPay. Não fica de fora, porque esse programa aqui vai encerrar a temporada, mas a gente continua lá. Façam isso. Vem pra bolha você também. Vem. Voltou a musiquinha. Tudo vai voltar. Tudo vai dar certo. Rafael, falando em tudo vai dar certo, o que a gente tem pro jogo dessa semana? Hoje a gente tem um presente de Natal para os nossos ouvintes, que é poder ouvir a melhor vinheta de todos os tempos. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Então, a partir desse presente maravilhoso, que é ouvir a vinheta da análise musical, eu trouxe aqui uma proposta para vocês de fazermos a análise musical do tema de fim de ano da Rede Globo. Maravilhoso. Parabéns, Rafael. Vocês sabem qual é? Hoje é o novo dia de um novo tempo. Sim. Que começou. Demais. Não, continua cantando pra gente, por favor. Não, melhor não. Essa música sempre me intriga, porque... Primeiro, ela marca que o ano acabou, né? Quando você ouve, você fala, caraca, o ano acabou. E cada vez começa mais cedo, né? Esse ano, em novembro, eles já estavam tocando. Parece que faz muito sucesso, né? E, bom, eu acho a letra enigmática. Eu acho que merece uma análise pormenorizada de cada um dos seus versos. Vamos lá, então. A gente tá aqui te esperando. A música começa da seguinte forma. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É muito promissor, né? É, sim. É o novo dia de um novo tempo que começou, já começou. E aí te dá aquela empolgação, né? Você fala, cara, agora vai. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Eu já falei, eu gosto muito de quem burila essa primeira frase como um ourives, porque... burila. Como um ourives. Ele chega falando, é um novo dia de um novo... Cara, você estava quieto na sua e de repente é um novo dia de um novo tempo começou. E aí vamos ver, você estava lá de férias, em casa, e de repente alguém chegou e falou, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, mas vamos ver se ele é capaz de entregar isso. Porque ele diz o seguinte, nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Ele começa a explicar como que são esses novos dias do novo tempo que começou. E eu acho que começou complicado. É, na verdade ele já subiu mais um degrau, né? Tipo, começou um novo tempo. Nesses nossos dias, as alegrias serão de todos. Então, tipo, ele já tá prometendo mais coisa. Ele parece, tipo, uma testemunha de Jeová, na verdade. Mas tem um problema aqui, que é você querer, né? É só querer. Tem que querer que as alegrias sejam de todos. E, geralmente, não é o caso. A gente vai trazer Nietzsche já agora, no segundo verso? É, a gente vai trazer a inveja, né? As pessoas não querem que todos sejam felizes. Eles querem ele ser mais feliz que os outros, né? Não, mas eu acho que do jeito que ele tá falando aqui, tipo, basta você querer pra alegria ser sua. Tipo, não é sobre os outros. Não. Essa é a sua interpretação. Eu sei que você é um discípulo de Roland Barthes e que você acha que a interpretação, no momento que o autor escreve, ela passa a ser de quem ouve. Nesse seu caso... seria que as alegrias serão de todos, basta você querer a sua. Uhum. Mas eu entendo aqui de uma forma mais rígida. Mais apocalíptica, porque você é um discípulo de Habermas. Isso, exato. Então, eu acho que as alegrias só serão de todos se você quiser que as alegrias sejam de todos. Então, é um patamar inalcançável. Nunca vai rolar. Ninguém nunca vai querer isso. Mas ele continua aqui. Todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. O que eu acho dessa música... que ele tem esses três primeiros versos, né? Novo tempo que começou, as alegrias serão de todos, todos os nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou, tipo, é muito positivo, né? É muito, uau, tá tudo dando certo, tudo vai rolar. Hoje a festa é sua, hoje a festa... Aí ele não entrega de verdade, entendeu? Eu acho que essa música foi escrita pelo cara que escreveu Lost, Damon Lindelof. Ele cria toda uma ideia, assim, todo um setup de, ó, vai ser foda isso aqui, vai rolar um monte de coisa incrível e tal. Aí no final ele meio que só dá uma enrolada. Nada acontece. Só uma festa. Hoje a festa é sua, a festa é nossa, quem quiser, tá valendo. É só uma festa. Eu acho que essa música, na verdade, é sobre Lost. Essa música, eu acho que ela é sobre Lost, mas ela também é sobre Matrix. Porque vocês lembram Matrix? Lá no Matrix 3, o cara sai da matriz, né? Ele sai da simulação e ele chega no mundo real. Aí ele chega no mundo real e é uma porra de uma caverna e as pessoas estão dançando como se fosse uma boate. Então você fala, olha... toda essa simulação que você vive, onde existe arte, cultura e felicidade, isso é tudo uma simulação, estão te enganando. Vem pra cá que aqui tem uma rave na caverna. Com os dreads em câmera lenta. É. E é a mesma coisa, ele fala, olha, seus sonhos serão verdade, sai da matriz, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Então, Rafael, você tá querendo dizer que essa obra, na verdade, é um espelhamento da obra de Jean Baudrillard, Simulacra e Simulação. Sim. Onde esse dia idílico proposto pelo autor é a Simulacra e a vida real é a simulação. É, eu acho que é exatamente isso que eu quero dizer. Que bom que ao invés de você dizer isso, você disse todas as outras coisas, mas eu entendi exatamente isso. É, como você sabe? Porque seria muito estranho se a música dissesse assim, hoje é o simulacro da simulação que terminou. Não ia ficar tão bem. Olha, sendo muito sincero, até que ficou, não ficou ruim, não. Eu gostei. Ficou muito melhor. Imagina a Fátima Bernardes de branco cantando. É, eu pensei até num outro refrão, né? Hoje a festa é signo, ela é simulacro, é simulação. Simulação. Seria bastante surpreendente. Seria muito bom. Seria uma proposta à reflexão, né? O que eu vejo nessa música é que ela segue a ideia da não entrega, que você já falou de Lost e eu falei de Matrix. Uhum. E que acontece também na música do Black Eyed Peas. Sabe qual é? Aquela que fala... I've got a feeling that tonight's gonna be a good night. Essa música, quando ela toca, você fica super empolgado na formatura, falando, caraca, essa noite vai ser uma grande noite. Ou no casamento. No casamento. Mas ela não tá sendo uma grande noite, ela tá só prometendo, entendeu? Ela nunca chega. Ele fica, tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good, good night. I've got a feeling. E aí ele, tipo, tonight's a night. Mas nunca, a noite não chega realmente, né? É. Tinha que ter uma continuação dessa música, que era I've Got a Sensation That This Was a Good Night. Existe isso? Não, deveria ter. Ah, a gente pode fazer. Quando a gente lançar o refrão Hoje a Festa é Signo, a gente pode fazer a continuação de I've Got a Feeling. Hoje a Festa é Signo. O melhor Réveillon, cara, de todos os tempos. Discutindo. Imagina você é convidado pra uma festa de Réveillon na Globo. Aí você fala assim, pô, vai ser maneiro, né? Vai ter um monte de celebridade, vai ter DJ, vai ter banda e tal. Você chega lá, tá todo mundo sentado numa mesa discutindo Baudrillard. Na verdade, eu acho que isso leva a gente a uma conclusão bastante óbvia, né? Que é o que colocou Marcuse no final dos anos 70. A cultura, ela desenvolve uma tensão na estrutura da sociedade. E nessa tensão, você pode desafiar a ordem social vigente. Se isso se separa do mundo cotidiano, a demanda por felicidade, que é sobre isso que é a música, vai cessar de ser externa e vai se tornar o objeto da contemplação espiritual contemporânea. Então, você está querendo dizer que, como o panetone, cujas frutas cristalizadas, na verdade, é doce de pimentão... Vocês sabiam disso, né? Não, é sério? Que história é essa? Frutas cristalizadas é doce de pimentão. É pimentão cristalizado? É pimentão. Nossa, cara. Tá aí mais um simulacro. Exatamente. Então você tá querendo dizer, então, que a gente tem que ultrapassar essa barreira do fingir que tá vivendo alguma coisa pra realmente viver aquilo. Exatamente, Caio. Você tem que fingir que você gosta de panetone por décadas pra finalmente inventar o chocotone. E eu acho que a conclusão final, tô completamente de acordo, tanto com o que o Rafael falou quanto com o que o Caio falou. As duas coisas estão extremamente ligadas e óbvias agora. Mas eu acho que tudo isso, na verdade, é uma alusão ao Réveillon, que é uma festa que a gente sempre acha que vai entregar, que todo mundo espera, pô, Réveillon, onde você vai passar o Réveillon e tal. E na verdade é sempre uma festa de merda. Ela é só sobre a antecipação. É só sobre a ideia do que ela vai ser e não sobre o que ela realmente é. Ou seja, uma simulação. E um simulacro. E um signo. E um panetone. E um chocotone. E a Fátima Bernardes. Histórias, então? Últimas histórias do ano, da temporada? Bora lá. Últimas histórias. Então, ó, manda pra gente histórias de carnaval pra próxima temporada, porque é só isso que a gente pode pedir agora, né? não dá pra antecipar tudo. É, fora todas as outras, né? Se acontecer alguma coisa na sua vida, manda pra gente que uma hora ela vai entrar. Pode mandar aí, mas manda pra 2020, que antes disso a gente não vai ler, não. Sim. Rafael, lê a primeira história pra gente. Lerei. A primeira história se chama O Puto Levou um Tabefe. É dúvida. Violência. É Natal, porra. Coitada da Simone, mano. E o que, que você fez? Você deu um tapa nas pessoas. Um tabefe. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado, convidada. Me chamo Lucas. Podem falar o nome verdadeiro e os dos demais participantes da história. Mas fiquem à vontade para alterar caso desejem, pois sempre me divirto com as mudanças de vocês. Preciso ressaltar que a época natalina é marcada por vários acontecimentos que poderiam ter me traumatizado, mas que hoje são motivos de muita graça para mim e a todos da família. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos e o colégio em que estudei decidiu juntar a formatura do prezinho e o Natal, trazendo um Papai Noel para fazer a abertura de presentes. Naquele dia, meus pais embrulharam meu tão esperado boneco dos Cavaleiros do Zodíaco com o mesmo papel de presente que o de uma vizinha nossa. E claro, eles confundiram na hora de levar pro colégio. Nossa. O que proporcionou a seguinte cena. Eu, vestido de social e gravata borboleta, no colo do Papai Noel, recebendo um abajur no formato de Nossa Senhora na frente de todos os meus amigos. Caraca, todo mundo já teve esse abajur, cara. Tadinho. Coitado. Eu tinha problemas de pronúncia nessa época. Até hoje, todos me zombam por eu ter repetido. Uma Nossa Senhora? Incrédulo diversas vezes. Tadinho, segurando o choro. Menino. Tadinho. Coitada dessa criança. Esperando Cavaleiros do Zodíaco. Mudou só a mitologia, né? Do boneco que ele recebeu. É. Me dê sua força, Pegasus. Quer dizer, Nossa Senhora. O golpe é... Nossa Senhora, me dê a mão! Porém, não é esta a história que eu quero contar. Que demais, cara. Esse foi o melhor preâmbulo. E sim, a forma como eu descobri que o Papai Noel não existe. Ai. A história se passa em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1994. Ano em que Ayrton Senna faleceu, o Brasil foi tetra campeão. Mococa promulgou a Lei Municipal número 2519, de 1994, que disciplinou o cálculo do IPTU. Eu lembro. E o Grêmio Esportivo Novo Horizontino se sagrou campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Pô, eu lembro desse. Eu lembro também. E o cara mandou de presente pra você ter feito seu trabalho, hein, Rafael? Parabéns. É, obrigado aí. Eu tinha 4 anos e meus tios do Rio de Janeiro vieram passar o Natal com a nossa família. Minha tia Annalise me levou ao shopping e ao entrarmos em uma loja de doces... me deixou escolher algumas baganas. Baganas? Baganas. Baganas. Cara, bagana pra mim era mais um desses milhares de sinônimos que existem pra maconha. É, talvez seja isso. Talvez seja isso. Ele tinha 4 anos. Ué. Parece um sinônimo de bagulho, né? Coisas. É. Talvez fossem só guloseimas. Gulocrimes. Acho que é isso que quer dizer. Que bom que o Gustavo é um discípulo de Roland Barthes. Foi quando peguei uma balinha de chocolate, daquelas bem duras pra morder, que a embalagem vem com os desenhos de renas e do Papai Noel. Super a cara da década de 90. Quando entrei no carro pra voltarmos pra casa, abri a sacola de doces e comecei a mastigar, quando minha tia virou pra mim, do banco da frente, e falou: "Menino, pare de comer, você tá comendo o Papai Noel." Meu Deus. Ao que tudo indica, ela não sabia que eu ainda acreditava no velho barbudo de vermelho, mas deveria imaginar, afinal eu só tinha 4 anos. Eu fiquei sem reação, comecei a chorar e, nervoso, passei a vomitar em todo o carro da gente. Meu Deus! Sim, aquele cadete vermelho duas portas, lotado com minha mãe, minha prima, meu primo, minha tia, meu irmão, eu e minha irmã, foi totalmente preenchido pelo meu vômito de nervoso. Acompanhado de um choro incontrolável e de todos brigando com a minha tia. Foi quando, uma vez mais, minha tia, dominada pelo água de salsicha, o mertiolate no machucado, o assento do meio, do alto de sua falta de noção, bradou: "Ué, mas Papai Noel nem existe. Nossa, gente. Que pessoa sem sensibilidade. Foi aí que tudo desandou de vez. Cheguei em casa ardendo de febre, direto pro banho, pro termômetro e pra Novalgina. O tempo fechou na minha casa e meu tio Gilcinho, seu marido, precisou sair, caminhar até o orelhão da esquina do outro lado da rua, ligar para o telefone fixo da nossa casa e pedir para minha mãe, que fingiu surpresa, me chamar e dizer quem estava ligando era o Papai Noel, que não tinha sido comido por mim e ainda viria entregar meus presentes e não tinha estragado o Natal naquele ano. O tio Gilcinho foi muito sagaz. Foi, caramba. Só então me recuperei e melhorei nos dias seguintes. Contudo, desde então, aquela data já não possuía mais a mesma importância. Espero que leiam, muito obrigado por todas as histórias, vocês me ajudaram em momentos difíceis e salvam minhas segundas, grande abraço. Caraca, a criança deu tilt total, né? É. E a gente pode agora colocar o título desse programa como O Menino que Comeu o Papai Noel e Outras Histórias. Vai dar bastante view. Exatamente. Caio, é a sua vez. Vamos lá. Esta segunda história tem como nome O Chico é Tramado. Caraca, Rafael, que porra é essa, velho? Você vai descobrir. Ok. Olá, Guga, Rafa e Caio. Me chamo Ho Ho Ho, mas podem me chamar de Jintoki. Ok. Né? A maioria dos nomes aqui foram mudados para personagens de anime por conta dos fakes do Orkut, mas fiquem à vontade para mudar os nomes do jeito que quiserem. Antes da história começar, vou explicar o que eram os fakes do Orkut. Assim, tem uma parcela da nossa audiência que provavelmente ele realmente precisa explicar, né? Aham, uhum, é. Orkut, é. Inclusive eu. Sabe que é Orkut. Eu ia falar, eu falei, mano, quem que precisa dessa explicação? Aí eu parei pra pensar por 2 segundos, tirei a minha cabeça da minha própria bunda. Falei, não, é óbvio que ele precisa explicar. Tem que explicar. Uhum. Sim, vamos lá então. As pessoas criavam perfis dos seus personagens favoritos e se relacionavam, fingindo ser aqueles personagens, sendo que muitas das vezes essa relação saía do âmbito dos personagens. Mussum Alive tá aí até hoje. Exatamente. O que mais tem é esse tipo de perfil. Moça do palito de dente descolada. Sei lá. Bem, no começo de 2011, eu tinha uma fake do Jintoki, de Gintama, e adicionei uma menina. Ela era uma fake da Sawako de Kimi no Todoki. Você sabe o que são essas coisas, Caio? Que porra. Gintama eu sei, mas Kimi ni Todoki não sei. Ok. Nisso, começamos a conversar e em menos de uma semana, ela me pediu em namoro no fake. Depois disso, começamos a conversar praticamente o dia todo. Alguns dias depois, ela me pediu em namoro off, no caso offline, né? E eu aceitei. Mas tinha um problema. Eu sou do interior de Minas e ela de São Paulo. Eu sempre arrumava um jeito de ir vê-la quando podia, em evento de anime, feriados, enfim. Tudo era desculpa pra vê-la. Ah, que legal, foi tipo, rolou realmente, né? É. Nesses 2 anos que ficamos juntos, fiz o trajeto Minas-São Paulo mais de 7 vezes e foi maravilhoso. Ela foi a minha primeira em tudo. Nessa época, eu trabalhava como jovem aprendiz em uma farmácia. Momento Alura! Momento Alura! Trabalhar como jovem aprendiz ajuda seu currículo e fazer os cursos da Alura também. Putz, nossa, mandou bem, Rafael. Parabéns, viu? Mandou bem. Caraca, mandou Rafael. Mandou bem. São mais de 900 cursos disponíveis em uma única matrícula. Cada um deles é uma linha mais seu currículo, então faz você ter mais chances de entrar no mercado de trabalho ou dar um upgrade na carreira. E na nossa mão é mais barato, alura.com.br/promoção/GugaCast, você tem 10% de desconto. Muito bom, Guga. Posso continuar aqui? Vai lá, Caio. Como eu estava dizendo, ele trabalhava como jovem aprendiz em uma farmácia, onde eu fazia de tudo, até o que não era a minha função. Bem-vindo ao mercado de trabalho. E ficava depois do meu horário. E assim, o gerente me liberava nos dias que eu iria viajar. Sim, estagiários são burros, ainda mais o estagiário apaixonado. Então sempre dava pra ir. Eu não acho burro, não. É, eu achei ok. É, tá aí, batendo o trampo. Juntava minha grana e ia. E como todo bom trouxa cum, eu fazia de tudo pra ela. Cheguei até a pagar conta de internet da casa dela pra gente não deixar de se falar. Enfim, nessas minhas idas para São Paulo, eu fiz a Sawako... Será que é Sawako? Eu vou falar de todos os jeitos possíveis durante o e-mail e aí vocês escolhem o certo. Boa. Ok. Eu fiz a Sawako conhecer uma amiga minha que também era do fake. O fake da minha amiga era da Lau Mint, do Katekyo Hitman Reborn. Meu Deus, hein? Hitman Reborn é legal. É um bebê que ele é assassino de aluguel. Porque é óbvio, tipo, né? Claro, Stewie, assim, do... é meio isso mesmo. A história é sobre esse bebê. E a Lau era a mais velha do grupo. Enquanto eu tinha meus 17 anos, a Sawako de seus 16, a Lau tinha 22. Nessa época, ela estava namorando e estava decidida a morar junto com seu namorado no fim de 2012. Sawako e Lau viraram muito amigas. Porém, sempre que a Lau falava da Sawako comigo, ou eu falava do meu namoro, ela já soltava. Jin, pula fora, ela é minha amiga, eu conheço ela. Ela precisa, coelhinhos voadores, da coisa. Você não comparecendo aqui, ela vai procurar com outro. Tem um homem aqui. Arnaldo. O Arnaldo é vizinho dela. Com certeza deve rolar algo. Esse Arnaldo não tinha fake. Era amigo off da Sawako. Por isso ele se chama Arnaldo e não Sanseia, sei lá. É. Eles não eram exatamente vizinhos, mas moravam na mesma rua. Ela e esse Arnaldo eram muito unidos, e eu não via malícia na amizade. Até porque ele namorava uma tal de... Osvalda, ok. O Arnaldo me adicionou no Face sem eu saber quem era, e sempre foi daquele tipo de pessoa que força a amizade. Todo post ele comentava, vivia mandando mensagens. De tanto ele forçar a presença, acabei me acostumando com ele lá, já que o pacote da Sawako vinha com o Arnaldo junto. Bom, no fim do ano de 2012, como todo bom mineiro, minha família foi para o litoral paulista, em alguma daquelas cidades litorâneas com nomes bizarros, tipo Caraguatatuba. A ideia seria passar o Natal e o Ano Novo, mas por adversidades, meu pai teve que voltar para a Bolívia a trabalho. Não sei se é relevante, mas eu sou boliviano. Porra, é relevante sim, porra. E minha mãe decidiu ir com ele. Então iria ficar na praia apenas com os meus irmãos. Imagina um anime que se passa na Bolívia. Seria muito legal. Pelo menos a trilha sonora ia ser animal, né? Com as flautinhas, né? É, ia ser foda. O foda ia ser a altitude. Eles iam estar preparados pra jogar Libertadores, né? É, então... forte. Ia ser massa o anime chegando com aquele chalezinho de lã de alpaca. Exatamente. E aí quando ele tira, ele fica gigante, assim, o chale sai voando. Ia ser massa. Não, e aí o inimigo dele chega assim, começa a correr na direção dele, e aí ele nunca chega e começa a faltar ar. Exatamente. Você caiu na minha armadilha. É. Cafu, você caiu na minha armadilha. Aqui os seus poderes não funcionam. Foi aí que o Arnaldo me chamou pra passar a virada de ano com ele lá em São Paulo. A Sawako não ia viajar com a família e a Lau iria dar uma festa de inauguração da casa nova. Eu acabei de pensar aqui que Cafu seria um excelente nome de personagem de anime. Seria. Cafu. Cafu é um ótimo nome, cara. Um abraço pro Jardim Ângela. Jardim Irene. Irene. Cacete. É que Ângela é aqui. É. Jardim Ângela também. É. Um abraço pra todos os jardins aí. Um abraço. Ou oh, são 150 jardins. São Paulo. Um abraço pro jardim, pras abelhas, pras flores. Conversei com a Lau e com o Arnaldo e informei que minha presença seria uma surpresa para Sawako. Bem, lá fui eu. Dia 30 de dezembro, subindo a serra enquanto as outras pessoas desciam para ir pro litoral. Cheguei no Tietê e o tio da mulher do meu irmão, o seu Joca, que era taxista, foi me buscar e me deixou na casa do Arnaldo. Passei o dia conversando com a Sawako, como se fosse um dia normal. Chegou o dia da virada, a família do Arnaldo saiu cedo para um sítio e ficamos sozinhos na casa. Combinamos com o seu Joca de nos pegar às 8 horas. Fui me arrumar, o Arnaldo colocou um som alto na casa dele, me depilei, hidratei o cabelo e durante minha arrumação escutei o portão da casa abrindo e fechando logo após. Depois que acabei de me embelezar, fui até o quarto do Arnaldo avisar que eu estava pronto, mas a porta estava entreaberta. O som estava muito alto, mal ouvia meus pensamentos com barulho. Digo barulho porque a melodia da música foi totalmente apagada da minha mente depois do que vi. A Sawako e o Arnaldo no maior amasso em cima da cama. Caralho, que velho, isso? Sério? Segura sua onda, Arnaldo. Porra! Eu engoli a seco. Com os olhos cheios de lágrimas, saí sem falar nada. Juntei minhas coisas e fui embora sem emitir um som. Já do lado de fora da casa, ainda chorando, resolvi ir a um mercadinho que tinha lá perto e chamei o seu Joca. Nesse meio tempo, Arnaldo, Sawako e até a Lau ficaram me ligando. Eu não aceitava nenhuma ligação. Deixava o celular cair na caixa postal. Quero fazer uma pausa aqui pra ver se vocês entenderam essa história, que eu fiquei na dúvida. Vocês acham que o Arnaldo fez isso de sacanagem pra mostrar que ele pegava Sawako? Ou o Arnaldo nunca nem soube que a Sawako era namorada desse cara aqui que tá narrando? Caraca, boa, né? Mas assim, eu acho que pelas conversas do Arnaldo com ele, acho que foi de sacanagem. Pelo menos o meio termo foi, assim. Ele sabia, fingiu que não sabia e foi fazer isso. É, porque o Jintoki, ele... Porra, ele viajou até lá, né? Ele provavelmente, se ele tinha ele no Facebook, ele via, né, que ele tava com relacionamento com a Sawako e tal. Então eu acredito que foi sacanagem, sim. Eu acho também. Ou foi aquele negócio, ó, vamos dar uns pega aqui enquanto ele tá no banho, porque é proibido e é perigoso, sei lá, alguma coisa assim, sabe? É, mas que triste, né? Ou seja, o Arnaldo é uma péssima pessoa. É. Sim. E a Sawako também não foi legal. É. Exatamente. Quando o seu Joca chegou, falei pra ele me deixar na rodoviária, porque queria voltar pra casa naquela hora. Não queria ver ninguém, nem mesmo a Lau. Acreditava que, por ser amiga deles, ela deveria saber. Então, por que não me contou? O seu Joca, como bom taxista, apenas escutou meu chororô e me deu conselhos genéricos. Cheguei no Tietê e não tinha mais ônibus para a minha cidade. Puta que eu pariu. Por falta de passageiros e por ser Réveillon, cancelaram o ônibus. Assim, fui obrigado a ficar perambulando pelo terminal. Nossa, cara, virou Tom Hanks. É. Próximo da virada, meus pais me ligaram, perguntaram como estavam as coisas e eu, me segurando pra não chorar, falei que estava tudo bem. Aquela foi a primeira vez que passei a virada longe da família. Comprei um suco e um sanduíche e me sentei em um dos bancos da rodoviária, próximo a um grupo de moradores de rua que começaram a conversar comigo. Assim, não vi o tempo passar. Então, 5, 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo! Passei a virada do ano junto com os moradores de rua em uma rodoviária, chorando e com o coração totalmente partido. Por volta das 2 da manhã, a Lau apareceu na rodoviária junto do namorado, muito bravos e brigando comigo, falando que eu era louco de sair assim sem avisar. Me levaram pra casa deles e, no caminho, ela me disse que não sabia que os dois estavam juntos, mas que já tinha me falado pra cair fora e que até falou com a Sawako pra terminar comigo. No dia seguinte, voltei pra Minas, e assim foi a minha virada de ano em 2012. Estraguei a festa de inauguração da casa de um casal de amigos, deve ser por isso que eles não estão mais juntos hoje, e posteriormente descobri, por meio da Osvalda, que eu e ela éramos os outros da relação. Ah. O Arnaldo e a Sawako, eles, né, enganavam os dois, das pontas. Por muito tempo eu não conversei com a Sawako, não queria nem vê-la pintada. Esse ano, porém, a gente acabou se encontrando por meio da Lau, e, ao conversarmos, ela me pediu desculpa, falou que era muito nova, que estava muito arrependida pelo que fez, e eu acabei aceitando. Hoje em dia, estou sofrendo de amor por outra, e a Sawako por outro. Até a Lau está sofrendo de amor também. Esse ano, passarei o Réveillon novamente em São Paulo, e a pergunta que está me consumindo é, será que vai dar tudo certo dessa vez? Bem, é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e eu amo todos vocês. É, Roland Barthes diria que você tá vivendo um processo hermenêutico. Então, o mais provável é que... Pode até ser que não dê certo, mas vai dar mais certo. Porque você já tem a interpretação da primeira circulada desse processo. Sim. É, os processos hermenêuticos são sempre assim. É. Mas o que eu gostei dessa história é que ele superou, sabe? Foi foda, foi péssimo, mas ele já tá aí animadão pensando se vai dar certo. Uhum. É que também faz tempo pra cacete, ele era uma criança, né? É, mas o processo hermenêutico é uma espiral, se você pensar bem. Então ele ele vai precisar superar outra vez. É que ele tinha 16 anos em 2012. Mano, é muito tempo, cara. Se ele não superou, aí sim ele ia precisar de muita mais ajuda do processo hermenêutico, processo Hercúleo, processo Mercúrio, processo Mertiolate e tudo, cara. Muito bem, senhores deputados, estamos aqui para votar a próxima pauta, o próximo projeto de lei na pauta é a lei número 791, de 2019, regulamenta o amigo secreto. A lei que regulamenta o amigo secreto. Com a palavra, senhor presidente da Comissão de Justiça, relator Serapião Neto. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra estar aqui com os colegas, votando uma lei de tamanha importância. Lei que regulamenta o amigo secreto. Uma lei de muita importância para o povo brasileiro. Nós encontramos nos nossos estudos que a lei do amigo secreto É uma tradição do povo brasileiro, Natal. É muito importante que seja regulamentado. Seja regulamentado para que todo o povo brasileiro possa aproveitar um amigo secreto sem ser enganado, sem passar vontade, não é mesmo? Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Por instante, senhor relator. Bom, pode ceder a palavra ao nobre colega? Com a palavra, senhor deputado Peçanha Henriques. Muito obrigado, senhor presidente. Queria declarar aqui que é inadmissível, eu disse inadmissível, que sigamos discutindo esse projeto sem considerar as vicissitudes e as variedades regionais do Brasil imenso, porque o Brasil é um país continental. Questão de ordem. Questão de ordem. Com a palavra, Brasil, o deputado Peçanha Henriques. Peçanha Henriques, pode continuar, por favor. O Brasil é um país continental. E ao passo e que em alguns lugares ele seja denominado de amigo secreto, em outros tantos lugares deste Brasil varonil, que tem tanto valor quanto qualquer outro, ele se chama amigo oculto. Questão de ordem. Ordem. Ordem, ordem, por favor. Deputado Anescar, por favor, sente. Por favor, vista suas calças. O senhor com essa mania de tirar as calças. Deputado Anescar. Deputado Anescar, cancela. Nobre colega, Peçanha Henriques, por favor, qual é a sua emenda? Eu proponho que no título, na emenda deste regulamento, se coloque a Lei 9732, que estabelece o regulamento para amigo secreto ou amigo oculto, a depender da localidade e da outras providências. Senhor presidente, presidente, questão de ordem aqui, questão aqui. Olha, ah, meu Deus. Com a palavra, senhor. Com a palavra, deputado Paulo Nunes. É, muito obrigado, senhor presidente. Um grande prazer aqui falar com todos os colegas. É, só rapidamente aqui, para que não passe, né, esse papo passe assim por cima da cabeça de todos. Apresse, senhor Paulo Nunes, por favor, nome do colega. E aqui, representando então todo o povo bonito do Rio Grande do Sul, falando através do meu partido, né, o Partido Briga de Faca, né, aqui as saudações das bombachas. É, eu queria dizer a vocês que deveria ser incluído aí também a possibilidade de chamar a brincadeira, o festejo, essa jundança, essa abundância de gente junto fazendo festa, de amigo invisível. Orem, por favor, orem, por favor. Deputado Serapião Neto, o senhor aceita a emenda do deputado Peçanha Henriques, deputado Paulo Nunes, adicionando os termos amigo invisível e amigo... Amigo o quê mesmo, Peçanha? Nobre colega. Amigo oculto, senhor presidente, amigo oculto. Amigo oculto. Com muito orgulho de todo o Brasil. Amigo oculto, senhor presidente, nobre colega Peçanha Henriques, nobre colega Paulo Nunes, com muita alegria que eu vou emendar a lei do amigo secreto, os nomes regionais do amigo secreto, amigo oculto, amigo invisível. Mas continuando... Nosso relato, nosso projeto de lei. Senhor presidente. Pois não, me dá licença aqui. Serapião, nobre colega, presidente. Me dá licença. Eu preciso dar a palavra para me dá licença, senhor. Senhor Gibilbo. Presidente. Deputado Gibilbo. Eu já queria aqui colocar aqui, coloca na emenda aí também. Vocês estão falando muito de amigo. Tem gente que não é só amigo, que é colega e é obrigado a participar. Como é que fica essas pessoas aí no projeto? Senhor presidente, permissão na palavra, por favor. Pois não, Serapião. Nobre colega. Olha, nobre colega de Bilbo, o senhor traz um dos pontos muito interessantes da nossa lei. Nós queremos declarar aqui que todo mundo é obrigado a participar do amigo secreto. Mesmo que seja inimigo ou colega, todo mundo é obrigado a participar do amigo secreto. Concordo isso aí não. Me solta. Ordem. Eu gostaria de colocar, então, sob votação a emenda da Lei do Amigo Secreto, que obriga todo mundo a participar do Amigo Secreto, mesmo que seja inimigo ou colega. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Próxima emenda, por favor. Eu quero ir para casa. com a palavra, todo mundo quer ir para casa, com a palavra, nobre deputado Gastão Melquíades. Pode falar, meu querido Melquíades, meu nobre colega. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de adicionar só uma questão, que é a seguinte, eu não tenho amigo secreto aqui dos deputados. Não é isso? O amigo secreto ele tem que ter pelo menos um limite mínimo aí de R$15. Porque o amigo secreto com menos de R$15 é sacanagem. É uma sacanagem. Todo mundo pode ter que comprar presente de menos de R$15. Você vai ganhar um presente de R$15? Tem que ter um valor. Então nobre eu queria... colega meu, Kids, qual a sua emenda, por favor? Por favor, apresse, a minha por favor. Emenda, eu queria provar... Eu queria colocar aqui que valor mínimo R$15... Tá de bom tamanho, não tá não? R$15 pra todo mundo pode comprar um presente de R$15, presentinho. Pelo menos R$15, né? Tá bom? No cu! Em votação, a emenda que o valor mínimo do amigo secreto seja R$15, aqueles que concordam permaneçam como se acham. Aprovado. Aprovado. Próxima emenda, por favor. Última emenda. Alguém tem mais emenda? Por favor, senhor presidente, Lindalva da Vanda, minoria. Dela eu gosto. Deputado. Por favor. Deputados. Deputado Gibil, por favor, comporte-se. Comporte-se, por favor, nobre colega Gibil. Deputado Nescar, coloque suas calças, por favor. Toda vez é isso. Toda vez é isso. O senhor precisa colocar as calças. Eu vou pedir para a segurança remover o senhor, nobre deputado. Se o senhor tirar as calças novamente... Dona Lindalva está aqui, precisa fazer a emenda dela. Com a palavra líder da minoria, Dona Lindalva da Van, pode fazer a sua emenda, Dona Lindalva. Vamos rápido aí, que eu quero ir para casa, que vai ter, tem amigo secreto lá de casa, tem que participar, pô. Obrigado, senhor presidente. Eu sei que já passa muito das 15 horas, estamos todos apressados. Mas é importante dizer, antes de me manifestar, eu queria parabenizar a deputada Nescar pelas suas belas palavras. Elas sempre me tocam no fundo do coração. Tá bom, Anescar, tá bom. Nobre colega Anescar, por favor, comporte-se. Eu tô vendo o senhor com a mão, comporte-se. Nobre colega Lindau Davan, por favor, continue. Muito obrigado, nobre deputado Anescar. Eu queria manifestar em relação à emenda do nosso querido nobre deputado, senhor Gastão Melquíades, com relação ao limite mínimo para o presente de amigo secreto, ou oculto, ou invisível, que seria muito importante a gente considerar a possibilidade de se ter um valor abaixo de R$15, mas que aí seja considerado apenas, eu disse, somente para amigo chocolate. Ah, não, pô, é sacanagem, pô, amigo chocolate, ah, não, porra, tira essa... Esse coisa de pobre, tira essa porra aqui, Dona Lindalva da Van, pelo amor de Deus. Deputados. Todo mundo aqui ganha bem, Dona Lindalva da Van. Todo mundo aqui é deputado, todo mundo, caminho chocolate. A senhora só pode estar de sacanagem. Eu entendo as colocações do nobre deputado, mas eu insisto que pela cultura disseminada em todo o nosso lindo país, é importante considerar o amigo chocolate como uma forma alternativa de expressão do carinho e da cultura. Não votar a emenda da nobre deputada Laura Voz. Você quer amigo chocolate, senhora, não é tão nobre, né? Vamos combinar. Ordem. Em votação, a emenda da nobre deputada Lindalva Van. Chocolate. Para permissão do amigo chocolate, no caso de amigo secreto com um limite abaixo de R$15, pelo amor de Deus. Vamos votar logo essa merda. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Aprovado a lei. Está aprovada a lei. Está aprovada a lei número 4.758/2019, regulamenta o amigo secreto, o amigo invisível ou amigo oculto no Brasil, valendo amigo chocolate, valendo o limite de R$15, está valendo a porra toda. A sessão está suspensa. Feliz Natal. Chocolate. Eu gostaria de passar a palavra ao nobre colega Caio Corraine, do partido de Briga de Faca. Pra ler a próxima história, mais, por favor. A parte mais legal é que eu nunca tinha feito sotaque gaúcho na minha vida. As pessoas, ou as pessoas deram muita risada, ou elas ficaram ofendidíssimas. Do jeito que eu conheço o gaúcho, eles provavelmente ficaram ofendidos. O legal é que ele ficou nervosão assim no final. Nem me diga. Vamos lá. Estepato é que sai. Não vou fazer, não. Não, vai não, não, esse aí não é consigo. O deputado Paulo Nunes. É verdade, Paulo Nunes. Esse pato é que a sabe toda. Isso é português de Portugal, Rafael? É, é sim. Porra, é essa? Vamos lá. Essa história começa uns 8 anos atrás, em um Natal como outro qualquer. Amigo secreto, amigo invisível, amigo qualquer outro. Oculto. Amigo oculto, amigo chocolate. Sei aí essas coisas. Na amigo de chocolate, cara, vamos tomar no cu. Quem que RH desgraçado que faz isso, cara? Vai se fuder, mano. Compra um lá que leva pra sua própria casa. Não, cara, as crianças se amarram em fazer amigo de chocolate. Nossa, que inferno. Elas ganham o direito de ganhar um grande chocolate fora da Páscoa. Falou aí o... Como é que era o nome, né? Lindalva, era isso? Lindalva da Van, da minoria. Falou aí o eleitor da Lindalva da Van. Chocolate. Vai. O que eu gostei foi que o Gibu apareceu. Sei essas coisas. Na família do meu pai é muito comum as pessoas se empurrarem quando alguém vai tirar uma foto. Esse ano não foi diferente. Eu gostei dessa mania aí. Alguém vai tirar foto, as pessoas se empurrando pra sair tudo borrado. Como todo Natal, teve as pessoas do é pra ver ou pra comer, vou comer a rabada de fulana, olha o peru de ciclano. Não é rabada, é rabanada. É que tem rabada também. Você vai comer rabada no Natal? É, não sei se é coisa de Natal, mas no Natal é rabanada, realmente. Piadas de Natal, não é? Tudo corria bem e a noite foi como toda noite de Natal. Muita comida, gritaria, você sem conseguir conversar com a pessoa do lado porque tem 29 pessoas reunidas, não é algo muito calmo. Mas a coisa aconteceu mesmo no dia seguinte. Como eu disse, essa coisa começou há 8 anos, em 2011. Então as pessoas ainda usavam câmera digital. Todos fomos ver nossas fotos conectando a câmera na televisão. Eu olhei as minhas tias e os tios as deles e constatamos algo. Meu pai apareceu em todas as fotos. Quando eu digo todas, quero realmente dizer todas. Tinha as fotos em que ele se jogou pra sair, que ajudou a pessoa sorteada a abrir o presente, pra poder sair de forma mais sutil na foto. Mas até aí, todas eram intencionais. Porém, começamos a notar que nas fotos que ele sequer viu que foram tiradas, lá estava meu pai. Fosse comendo, rindo, conversando. Ele estava mesmo presente em todas as fotos. Os anos que se seguiram a esse foram um inferno no Natal, porque ninguém aceitou o fato de que meu pai saiu em todas as fotos. Uma competição inconsciente começou. Hoje em dia, quem sorteou e o sorteado do amigo secreto sequer aparecem nas fotos. Toda a família pula pra sair na foto. Essa é uma família muito legal. Mas ninguém foi capaz de bater esse recorde. Com tudo isso já, número 1, derrubamos a pessoa sorteada. Número 2, quebramos a cadeira em que a pessoa estava sentada. Número 3, quase quebramos a perna de uma criança que estava na bagunça. Número 4, levamos muitos tapas da minha avó quando ela estava abrindo o presente. Mas ainda assim, não fomos capazes de superar essa façanha. Esse espírito natalino da família Moura se estendeu para o ano inteiro. A competição começou a tomar até os aniversários. Agora, além do Natal, temos essa guerra de fotos em todo momento em que alguma festa ou reunião de família. Já aconteceram acidentes de pessoas caírem apenas pela correria de ver um celular e ter a câmera acionada e a pessoa ia só limpar o dente ou ver como estava o cabelo. Seguimos tentando superar a façanha do meu pai, mas até hoje ninguém conseguiu. Não é uma história muito emocionante, mas é a nossa competição anual mais aguardada. Esse ano não irei passar o Natal com eles, mas aguardo a notícia de que alguém superou essa marca do meu pai. Amo muito o podcast e espero que seja uma boa para o Natal de vocês. Bom. Eu achei essa família muito divertida. Sim, parece uma família fofinha. E segundo o Roland Barthes, o pai dela representa o enigma no código hermenêutico dessa história. Não, a única coisa que me intrigou foi o seguinte. Não foi isso? Não foi isso. Porque isso estava evidente o tempo todo. O que me surpreendeu é que não tem como você superar o pai dela, você só pode igualar, porque você não pode Exato. Aparecer em mais do que em todas as fotos. A não ser que eles contabilizem também o número de fotos tiradas no evento. Ah. Então, ah, beleza, o pai dela apareceu em todas as fotos, mas em 2011 ele apareceu em 20 fotos. Se alguém aparecer em todas as fotos e for mais do que 20 fotos, alguém ganhou do pai dela. Ah, é verdade. Talvez esse seja o enigma. É, eu acho que esse é o enigma do Roland Barthes. Posso ler a última pra acabar? Pra acabar o ano? Manda bala, Guga. Acaba, juiz? Acabou. Pelo amor de Deus, hein, Caio? Não é nada parvo, não, senhor. Não, peraí. Não começa a ler agora, não. Não começa a ler. Eu quero que dure mais um pouco. Essa é a última, cara. Espera aí. Beleza, lê aí. Foram bons esses segundos? É, foram. Eu aproveitei bastante. Não é nada parvo, não, senhor. É o título dessa história. Que porra de título é esse, mano? É legal que você vai saber quando você estiver editando, isso vai ser muito mais legal. É, tuita pra gente e me marca lá quando você descobrir. Cacete, que raiva. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado ou convidada. Me chamo Gabriel, mas podem me chamar de Gabs. Podem deixar o meu nome, mas peço encarecidamente pra mudar os outros. Eu tenho 18 anos e moro em Santana de Parnaíba, Grande São Paulo. A história que venho contar hoje não é de apenas um Natal, e sim de uma sequência de quatro. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro capítulo. É uma sequência de quatro natais. Sim. Agora Roland Barthes ficou feliz. Agora o ciclo hermenêutico se fecha. É. Não, que ele é uma espiral, entendeu? Mas aqui... Capítulo 1, um Natal tropical. O ano é 2015, ano em que a NASA encontrou água congelada e céu azul em Plutão, e que foi instituído o Jubileu Extraordinário da Misericórdia pelo Papa Francisco. Rafael... Pela última vez nessa temporada. O que mais aconteceu no ano de 2015? Em Santana do Parnaíba. Em 2015, a prefeitura do município de Santana do Parnaíba editou o edital de homologação de diversos cargos do concurso público edital número 1 de 2015. Entre outros cargos, houve concurso para agente de organização escolar, agente de serviço de alimentação, lavador, oficial de manutenção, intérprete de Libras, oficial administrativo, técnico em agrimensura, auxiliar em saúde bucal, técnico em próteses odontológicas, professor adjunto, PEB3, PEB2 Educação Especial e PEB2 Educação Especial Atendimento Educacional Especializado. Oh, foi bom esse concurso, hein? Foi, porra. Todo mundo arranjou emprego aí. Os natais sempre foram um evento insólito em minha família. Todos os anos, sem falta, a minha família materna inteira se encontrava em Botucatu, lar original da minha avó e suas irmãs para a celebração do Natal. Ao todo, eram mais de 40 pessoas reunidas em volta de algumas mesas emendadas, no intuito de formar uma única mesa, porque onde já se viu separar a família no Natal? É horrível, né, cara? Junta um monte de mesa e você só consegue falar com as três pessoas que estão em volta de você. Sim. Sim. E fica um desnível de uma mesa para outra? Óbvio, porque nem eu, como que você vai ter tantas mesas iguais, a não ser que sejam um monte de mesa da escola, né? Não, sempre fica um desnível, aí as coisas caem, ou você fica mais baixo que a outra pessoa, é péssimo. Minha trivia natalina foi começar algumas semanas antes do Natal, quando um dos meus melhores amigos era o Bauru. Certo dia, Bauru me mandou a seguinte frase: eu e meus pais vamos passar o Natal em Ilha Bela, você não gostaria de ir conosco? Porra. É legal, hein? É um bom convite, ao invés de ir pra Botucatu, nada contra Botucatu. Ou pra Bauru. Eu todo animado pra fazer algo diferente no Natal, porque vocês sabem, 14, 15 anos é a famosa idade da aborrecência e revolta familiar, fui pedir pra minha mãe a autorização, e para minha surpresa, a resposta foi sim. Excelente. É, foi legal, foi um chamado à aventura. Sim. Então fui lá, pé na estrada. Passar o Natal com outra família pode ser algo estranho de se pensar no começo, mas ninguém no carro se importava com isso. A viagem foi bem bacana, na verdade. Mas quando chegou no dia de Natal, me veio a surpresa. Bauru e seus pais eram testemunhas de Jeová. Pra quem não sabe, o Natal é uma das datas não comemoradas nessa religião. Ou seja, enquanto minha família se empanturrava em torno de uma mesa gigante, lá estava eu, a exatos 427 quilômetros, comendo torresmo de micro-ondas, ouvindo uma cópia regional da MTV enquanto jogava buraco com o Bauru e seus pais. Eu achei maravilhoso. Não, Guga. Torresmo de micro-ondas vai tomar no cu. Não. Eu não achei melhor do que o Natal. Eu preferia estar no Natal em Botucatu, mas eu achei maneiro também. Ah, não, sim, mas esse torresmo de micro-ondas me deixou um pouco revoltado. É, torresmo de micro-ondas foi estranho. Nossa senhora, gente, como é que você faz um torresmo de micro-ondas? Torresmo sempre é bom, cara. Mas no micro-ondas ele deve ficar muito borrachudo. Acho que você colocar num papel, sabe? Igual bacon. É verdade, pode ser. Se você enrolar ele no papel toalha, né? É, então. Capítulo 2. Próximos distantes. No ano seguinte, quando chegou o final de novembro, tive a estranha notícia que pela primeira vez na minha vida, meu pai passaria o Natal no mesmo país que eu. Para compreenderem o quanto isso era estranho, vou falar lepidamente na minha figura paterna. Parabéns pela utilização de lepidamente, que eu nem sabia que existia essa palavra. Sério? Você nunca ouviu? Lépido e fagueiro? Lépido? Não. Agora você sabe. Quando eu tinha 3 anos, meu pai deixou eu, minha mãe e foi para a Austrália. O relacionamento à distância não deu muito certo e eles romperam. Meu pai, indignado com isso, pegou o primeiro voo para o Brasil para tirar satisfação. Me falaram que a briga foi feia. Meu pai ameaçou minha mãe e meus avós de morte. Nossa. Eita porra. E depois voltou para a Austrália. Chegando lá, descobriu que perderia seu visto de estudante por causa das faltas no curso de inglês provocadas pela vinda ao Brasil. Após isso, se mudou para os Estados Unidos e depois Canadá, vindo me visitar raríssimas vezes. Caramba, cara, que história. Voltando ao Natal de 2016, minha mãe me obrigou a passar o Natal com meu pai. Uma parte de mim não queria ir de jeito nenhum, mas a outra ficou feliz de ter a chance de ter um momento familiar com meu pai, algo que eu nunca tinha tido. Chegou a hora da ceia, sentamos para comer em uma mesa de apenas 8 lugares. Meu pai acabou brigando com a minha avó e suas irmãs e se trancou no quarto logo em seguida. Ou seja, mais um Natal arruinado pelo destino. O pai dele é um cara que tem uma dificuldade de socializar, né? Um pouquinho, sim, né? Precisava estar dando uma olhada nisso aí, viu? É. Talvez lendo Barthes. É. Capítulo 3. Um respiro? Após 2 natais desgraçados, o primeiro não foi desgraçado. Ele só não foi um Natal, mas foi ok. Tinha torresmo. É. Você estava na praia, Ilhabela, com o Bauru. Após 2 natais desgraçados, estava feliz porque ia voltar a frequentar o Natal clássico de minha família em Botucatu. E lá estava eu, todo iludido. Acontece que minha mãe havia começado a namorar um cara em 2015. A gente precisa dar um nome pra ele, né? Jaú. Jaú. Acontece que minha mãe havia começado a namorar um cara em 2015, o Jaú. E esse era o primeiro Natal que ele nos chamou pra passar com eles. E lá vamos nós passar o Natal em outra família, em Jarinu. Chegando na casa do namorado da minha mãe, o Jaú, me deparei com uma das maiores casas que já vi na minha vida. Era realmente gigante, em Jarinu. Deixando claro que ele era o Jaú, a casa era em Jarinu. Chegando lá, descobri como era o Natal daquela família. A chefa da família era a sogra de minha mãe. Ela que comprava o presente que todos iam dar para todos e contratava um Papai Noel. Meu Deus. Pra ir na noite do dia 24 dar os presentes pra toda a família. Natal de rico, né? É. Sítio em Jarinu. Terceirização do Natal, né? É, é. Após a troca de presentes, vinha a ceia. Mas tudo isso foi extremamente silencioso, pois todos os integrantes da família, com exceção do namorado de minha mãe, o Jaú, ficaram no celular a noite inteira, esquecendo assim de socializar com a própria família, em Jarinu. Pra variar, foi mais um Natal desastroso. E essa altura do campeonato, já tinha perdido todo o meu resto de espírito natalino. Tá bom, não foi legal, mas ainda assim, não pareceu terrível, vai. Uma festona, festa de rico. A comida devia estar boa. É, ele tá colocando todos em perspectiva ao Natal true dele, né? De que Botucatu, é o Natal com a família, Botucatu e tal. Botucatru. Então, em comparação, Botucatru. Em comparação... Caralho. Mano, com certeza a molecada de Botucatu fala isso, né? Não, se você não dá rolê no bairro tal, você não é Botucatru. Nossa, mas com certeza... Cara, eu tô imaginando camisetas com isso escrito, cara. Terceirão Botucatru. Nossa, gente. Caralho, se você mora em Botucatu, por favor, me responde se isso é verdade. Em Itru também dá pra fazer. Nossa senhora. Ainda nessa, eu gostava na época do emo, porque a gente vivia em Emococa. A molecada emo mocoquense. Maravilhoso. Fiquei eu imaginando adoro. A vaquinha de franjinha. No olho, lápis no olho. Capítulo 4, Uma Nova Esperança. Nessa altura do campeonato, o Natal já tinha deixado de ser algo especial e tinha se tornado apenas mais um dia como tantos outros. Foi quando um amigo meu, o Itu, virou e me perguntou se eu já tinha planos para o fim do ano. Cara, todo ano isso acontece com ele, né? Né? Que pessoa disputada. É, eu comentei que não. Foi aí que ele falou de uma viagem para o sul de Minas, em Paracatu, que... que eles e uns amigos iam fazer para levar cestas básicas para algumas famílias carentes e presentes para crianças. Achei muito legal a ideia e fui para Paracatu com o Itu. Foi de longe a melhor viagem da minha vida. O Gibilbo veio para essa leitura. Foi de longe a melhor viagem da minha vida. Ver o sorriso daquelas crianças é o melhor presente que já recebi. Fizemos essa viagem novamente esse ano. Conseguimos 700 sacolinhas de crianças com material escolar, roupas, tênis e um brinquedo. E mais de 300 cestas básicas. Caralho, ele vai com um caminhão pra lá. O cara é o Luciano Huck de Paracatu. Porra! Estou mandando a foto do caminhão da doação. Se quiserem ver mais fotos, tem o Instagram e o Facebook desse projeto, que se chama Caravana do Amor. Só neste ano, já fizemos 3 viagens dessas. Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal. Enfim, nos últimos 4 anos, perdi e reacendi meu espírito natalino. Desculpem o e-mail longo, sou muito fã de todos vocês. Espero que esse e-mail seja lido, mas se não for, entendo, pois imagino a quantidade de histórias boas nesse fim de ano. Um grande abraço, ótimas festas a todos. Acabou! É tetra! Uhul! É tetra! É tetra! Acabou! Chocolate. Caio, Rafael, queria agradecer vocês por mais uma temporada de GugaCast. Que loucura, cara. Quem imaginou que a gente chegaria até aqui? Eu sempre imaginei. Eu nunca imaginei. Foram 51 episódios só essa temporada. Eu não achei que a gente ia ter 51 episódios ao todo. É, isso é verdade. 51 episódios só essa temporada, fora conteúdo exclusivo. Ah, não, eu já entreguei pra Deus os conteúdos exclusivos. Não consigo mais contar, não. Fora... cara, teve como ser um rockstar. Teve... Putz, cara. Verdade. Foi muito conteúdo. Muito conteúdo feito. E eu quero agradecer vocês dois aqui por estarem juntos comigo nessa jornada há tanto tempo. Eu acho extremamente surpreendente que a gente tenha mais um especial de Natal para o nosso Wiki, né? Que vai ser eternizado lá no nosso Wiki. Excelente. E eu acho que tudo isso só foi graças a... O que, que eu ia falar? Eu ia fazer uma piada. Meu Deus, eu esqueci a piada no meio dela. É isso mesmo? Caralho, velho. Gente, que desespero. É assim que pessoa velha se sente? O tempo todo. Meu Deus. Eu realmente esqueci o que eu tava falando enquanto eu estava falando. Mas é isso aí, gente. Fica, sei lá, come cenoura pra melhorar. O que que memória... Caralho! Meu Deus, eu desaprendi a falar português. O que que melhora a memória? É o quê? É peixe? Fósforo. É... Peixe. Peixe, né? Então come peixe aí, gente. Ó, bacalhau. É isso aí. É. Come bacalhau. Feliz Natal pra todo mundo. Puta que pariu. Eu queria pedir aqui de presente de Natal que você pare pessoas na rua durante a festa de Natal. Separe pessoas na rua e obriguem elas a ouvirem o GugaCast. E só deixem elas irem embora quando elas falam, não, beleza, eu gostei desse podcast, eu vou ouvir a próxima temporada. É um pedido simples, né? Não é pedir demais, certo? Não. Não, tô pedindo muito pouco. Podia pedir muito mais, podia pedir um autorama. Um ferrorama. É, podia pedir que você lesse Baudrillard ou Roland Barthes. E só tô pedindo isso. É, só tá pedindo pra fazer parte do Testemunha de Gugá. Eu só quero agradecer também a todo mundo que mandou histórias. A gente recebeu história como nunca. A gente tem planejado, tem toda uma nova ideia de como que a gente vai gerenciar essas histórias a partir do ano que vem, para que a gente possa publicar mais histórias, para que mais histórias possam ser lidas, porque a gente recebe muita coisa legal e é muito triste que só o Rafael leia isso. Mas é feliz por outro lado. Por outro lado é feliz, exato. Então obrigado a todo mundo, obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. Vocês sempre podem mandar mais histórias, mandem histórias pro ano que vem. Vai ter muita coisa nova, vai ter muito formato novo, vai ter podcast novo. Cara, a gente vai evoluir mais ainda. Então vocês podem mandar suas histórias lá pro gugacast.com/contato lá no site. Bom, eu quero desejar a todos um Sueda Ona Olev, que de acordo com a tradição estabelecida ano passado, nós decidimos que dizer adeus ano velho é ao contrário, é uma grande tradição. Não é uma tradição, era uma superstição que a gente tinha inventado, não era? Era uma superstição. Que vale muito a pena, então desejo a todos um Sueda Ona Olev e que repitam isso em todas as suas festas de Réveillon, porque elas vão se tornar muito mais divertidas. Não, mas você tem que falar que dá sorte. E tem que falar que dá sorte. principalmente para suas tias. Sim, aquela tia que assiste Rony Von, ela é o seu público-alvo. Que guarda a semente de romã na carteira. Essa mesmo, que te faz comer um monte de como que é o nome do negócio lá, grão de bico. Essa daí. É lentilha. Serve também. Tudo proteína. Posso ler os créditos? Manda bala. Esse episódio foi produzido por mim, Guga Mafra, apresentado por mim, pelo Rafael Mafra. Diga tchau, Rafael, e feliz ano novo. Tchau, Sueda Onolev. E também pelo Caio Corraine. Diga tchau, Caio, e feliz ano novo também. Tchau, Sueda Onolev. A pauta foi do Rafael, a edição foi da Maremoto Podcasts, uma grande empresa do grupo Caio Corraine. Eu espero que seja um grupo. Que outras empresas que eu vou lançar? Ah, não sei, empresa de Bilbo. Gibilbo Produções, a gente faz tudo na má vontade. O nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão, que também é nosso assistente de produção. Aliás, acessa lá o nosso wiki, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente em 2019. Continuem com a gente em 2020. Adeus. Adeus. Expulso do condomínio. Obrigado, senhor presidente. Eu sei que já passa muito das 15 horas, estamos todos apressados. Mas é importante dizer, antes de me manifestar, eu queria parabenizar a deputada Nescar pelas suas belas palavras. Elas sempre me tocam no fundo do coração. Agora, eu queria dizer... Peraí, a Nescar, que... agradece aí. Agradece aí, Anescar. Linda alma da fã. São quase 15 horas. Vai, Anescar. É você, o Anescar? Sou eu? É você, o Anescar, que fala no microfone, papá. Eu não sabia que era o Anescar. Espera aí. Sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai, sim, meu pai